Maestro Davidson! Esse é o rock que eu dou valor, porra! Bora começar o rock então, maestro! Dale, Davidson! Ei, maestro! Fala, velho, o que você quer? Arrebenta, maestro! Bora pra cima, chácara Maia! Chegamos, galera! Agora o rock vai pegar fogo, agora o rock vai pegar fogo, agora o rock pega fogo, agora o rock vai pegar fogo, agora o rock. E quem tá feliz bota a mãozinha pra cima aí que vai eu quero pegar ver fogo. Agora joga pra cima que vai esquentar mais um pouquinho. O rock vai pegar fogo, vai esquentar. Agora o rock. O maestro chegou e vai começar o show. O maestro chegou e vai começar o show. Chegou! O maestro chegou e vai começar o show. O maestro chegou. Bora começar, começar o show. E vai começar o show. E vai, e vai, e vai. 3, 2, 1. É assim que eu gosto. Vai, fogo, fogo, fogo. Então, fogo no parquinho, vai, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho. Tá pegando fogo, o que que tá pegando? O que que tá pegando? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. 3, 2, 1, vai, agora! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Olha que vontade de tacar no celular na parede. Faz isso não, bebê. Chega aí, Davidson, maestro. Você vai curtir? Eu vou curtir com o DJ Davidson. Vem comigo, vem. Eu vou curtir com o DJ Davidson. É o que eu escuto quando eu escuto isso aqui, isso aqui. Eu escuto isso aqui, ó. Davidson, toca aquela que... Como é que você quer, bebê? Ei, Davidson, toca aquela. Como é que você quer? Nem o sol. E as estrelas? Então grita! Vou gritar pra todo mundo que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é meu par perfeito. Presta! Joga pra cima! Joga pra cima! Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pro céu, aí. A torcida do Paysandu. Quem é do Paysandu? Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. E quem é do clube do Remo faz barulho. Joga pra cima. As mulheres solteiras aí, bota a mãozinha pra cima. Joga pra cima. Quem é solteira, desimpedida, bota a mãozinha pra cima. E quem se separou recentemente? Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira. DJ do baile, eu vou. Vou sentar, vou sentar, vou sentar. Vou sentar, vou sentar. Senta, senta, senta. Tá solteira, vem vir, vem vir. Tá solteira, tá solteira, tá solteira. Tô solteira agora. Tá solteira, tá solteira. solteira, tá solteira? Tá solteira, então bora dar um rolê ali, bora, bora, bora. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Hoje prepara que hoje a noite eu vou pular. Aí, Geneta MP, esse é o DJ Paulinho. Caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. DJ já tá tocando. E o rock tá desviado. É o DJ Davidson. Tá tocando e o rock. DJ Davidson. Moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque. Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que é. DJ Índio é o brabo. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Brabo, bora no gingado, bora no caqueado. E agora? Pra lá, pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Brabo, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bora, meu parceiro Maurício! Alô, Ed Brasil! Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Toda a galera da garreta, chamego também arrebentando tudo. Vai, moleca doida. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Assim, ó! A sala é o caralho, eu vou pro rock do maestro. Vou pro rock do maestro. Alô, Sandro Mototaxi! Você me perdeu. Sal, sal, sal, sal. Meu amor em mim. Sinal. Vai, mais. This is a story all about how my life got caqueado, caqueado, caqueado, vai. I'd like to take a minute, just sit right there. That's how you how I became the prince of a town called Bel. Então. Fechando o solinho. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha no céu, aê! Quem vai amanhecer na rua, faz barulho! Quem não vai trabalhar amanhã, dá um grito! Só quem é papai aí, ou quem tá com seu papai, bota a mãozinha pra cima e um feliz dia dos pais, viu? Pra todos nós! Um feliz dia dos pais! Abraça o seu pai se ele estiver do lado. Ou então vai no pensamento lá dele. Vai, maestro! Parabéns a todos os papais! A nós! Vai, fogo! Ei! Ei! Ei! DJ Yudi é o brabo, pô! Bebida cavalo branco. E lá no final do ano é rico. Santa Cruz da produção daqui comigo. Alô, Santa Cruz. Obrigado, garoto. Super. Tá bonitão, hein? Chacara mais. Alô, Júnior. Perdeu mulher pra sapatão, mulher pra sapatão. Perdeu mulher pra sapatão, mulher pra sapatão. Agora vai começar um caqueado diferente. Bora, o caqueado diferente agora, hein? Um caqueado diferente, faz a dança do jogador. Dança do jogador. O Márcio Mil Grau tá aqui comigo, obrigado, Márcio. DJ Yudi é o brabo, porra. Faz a dança da... Nosso amigo Joelson também, o Felipe da Fã 190, aqui com o maestro. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, a dança do viadinho. viadinho. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. Faz a dança da sapatão, é a dança da sapatão. Vixe, Maria. Sapatão. Vixe, dança da sapatão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Eu dancinho o pavio, se eu te ensino o peito. Doido pra conhecer a sua vida. Se disseram com a boca, você tem mais jeito. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. Fica aqui, meu amor, fica de joelho. No dentro da favela, vai ter sacanagem. Olha o olho pra minha cara, eu puxo teu cabelo. Aí tu acelera e vem no nível high. Deixa na batida, deixa, deixa na batida. Deixa, deixa na batida. Vai no batidão, vai no caqueado. Vai no gingado, vai no caqueado. Vai no gingado. Deixa dançar. Pra não se apaixonar, não se entregar. Yeah! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Sedutores. Mas veio você. E nosso amigo Paulinho da XRE. E a primeira dama aqui do ladinho. Onde? Na rua, pra todo mundo ver. Eu tô. Eu tô na rua. E eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem, se tu que está você. Bora, bora, bora, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida. As aventuras de amor e paixão. Hoje eu guardo. Eu hoje guardo no meu coração. Longe de você. Ivan, Júlio da Mídia, o Alexandre do Prisma, o Marcel e toda a galera do Murutinha. Com quem? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, guardia de fogo, fez me apaixonar. Eu e o Sandro Mototaxi e a Franci também com a gente. Vou te dançar. Eles são de Bujaru, Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capo Sul. Lili da Laje tá aqui comigo. Nosso som é massa e você vai gostar. Isso é um meloso. Olha aí meu parceiro Marcos Cauê, tá arrebentando nessa versão, meu irmão. E claro, não poderia deixar de fazer uma pro maestro. E já tá tocando aqui no rock. Vai Marcos Cauê, tamo junto, irmãozinho. Só eu e você. Se você se pra mim, se joga no passinho. Maestro DJ Davidson. Vai tocar. Cidadezinha do gigante na chácara do Si. Si, Fu, meu. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Ei, tô com saudade daquela cintaguinha que de quem? Senta, volta bebê, volta bebê, volta bebê. Um abraço pra você, meu amigo Júnior Maia. Eu bebo, você beija. Eu bebo, você beija. Eu vou falar que não quero beijar sua mão. Falar que já amei. Criança, tá de quatro areias. Você vai, amigo, eu te amo, você gosta. E agora? Minha tá grande, eu sou como um mês, tô novo. Você sabe que a gente não tem hora pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando gosto. sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que... E aí, meu parceiro Neto do Moju, tá aí comigo? Tá botando meu pau, fudeu. Me tá cavalinho. Eu não sei o que aconteceu. Não é isso, né? Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Fora. Não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala... Meu parceiro Edson Carvalho, um grande abraço pra você. Bala, tá aqui comigo. Tá botando meu pau, fudeu. Me tá cavalinho. Tá botando meu pau, fudeu. Me tá cavalinho. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Fora, Sandro, bota táxi, você também, meu brother. Uma bala, tá aqui comigo, bate a onda. Tá botei uma comigo, bala vai. Logo nessa onda, botei uma bala fogo. Logo nessa onda, botei uma bala fogo. Logo nessa onda, o DJ não tá tocando, ele tá dando aula. O DJ não tá tocando, ele tá dando aula. Ele tá dando aula, ele tá dando aula. Ele tá dando aula, ele tá dando aula. Tô doidinho pra ver o seu piscino no peito. Doido pra conhecer a sua vida. Onde se disseram quatro outra, você tem mais jeito. Chama o teu futuro malvadão. Dia 29 de agosto, vai ser pressão, papai. Mais uma do Diego Gigante. Neguinho, já vai Detuba. Os caras doidos da vila, Curu Peré, do Mirim. Um grande abraço pra vocês, valeu. O Alexandre e a galera do comércio, a galera de Abaité. O meu parceiro Marcos também, o Ivan das Fugas, aqui comigo, obrigado com todo carinho. DJ Davidson, tu é brabo mesmo, hein, DJ? Bora fazer assim, maestro. Joga a mãozinha pra cima, quem vai amanhecer na rua? Bota pro céu só quem tá feliz. Chegou. Olá. O DJ Davidson chegou. Chegou. O DJ Davidson chegou. Joga pro céu e sai do chão. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Bora agitar, chega na baia. All the motherfuckers in the place, come and fly with me to outer space. Comigo. deixa se vai na batida. Sabe por quê? É a vez delas agora, é a vez delas. Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar. Romance agora eu não quero. Vou te iludir. Entre entrar na sua mente. Só não vem de compromisso, vida. Esteja ciente. Vai, vai, vai. Toma no batida. Amava porra nenhuma, só mentirosa. Vem cheia de gracinha, querendo me enganar. Saudade porra nenhuma, deixa de história. Manda mensagenzinha, querendo me encontrar. Batidão! Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, no grau. Só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, no grau. Só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau. Só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau. Só não passa mal, no grau, nós pega uma bebeca. Hoje tem bailão, é Mandela de ver. Alex Carvalho, o nome da fé. Landra no grupo do AT. Vai comigo. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MCRD, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir ver com a gatinha rebolando com vontade. O DJ L, ele quer sacanagem. O MCRD, ele quer sacanagem. Pode vir ver com a mulher rebolando. Vem com vontade, vem jogando popozão. Joga pepe. Vontade, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, abre meus pés, rebola pra mim. Aquele oral que tu sempre acertou. O rock do maestro é foda. Deixa maluquinho. Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Passa, vai. Passa como da primeira vez. Taca, taca, taca, taca. Taca raba em mim, taca tabaca em mim. Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Passa como da primeira vez. Taca raba em mim, taca tabaca em mim. Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho. Passa como da primeira vez. Taca raba em mim. Meu parceiro Nakaboy, meu irmão, é o nome da fera, tá aqui comigo. Alô, Nakaboy. Se manda pepe que eu teletransporto pro seu... Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. E a família Ribeiro tá, bate, tá ali na cabana. Continuos aqui. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte nos aqui. Moça, deixa eu colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte nos aqui. Moça, deixa eu colocar. É o maestro da chácara baiana. Davidson. Davidson. Bate a bunda forte nos aqui. Bate, bate, bate, bate. Beijo, beijo, beijo, pequenininho. Da bunda. bunda grandona. Peitinho pequenininho, a bunda grandona. Vai sacar valona, vai sacar. Bora, meu fotógrafo oficial. Vai sacar valona. Onde mais chutar ele tá? Vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. Tá babando por cima jogando essa raba sua, essa fadona. Tá babando por cima jogando essa raba sua, essa fadona. Vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona, vai sacar valona. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu faço cheiro. É o Johnny Fest. Chega o Mii. Bora, Johnny. Traz a maquininha que hoje eu faço cheiro. Traz a maquininha que hoje eu faço cheiro. Traz a maquininha que hoje eu faço. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Toma na pepequinha. Vai, vai, vai trabalhar de cima embaixo. Vai, toma, toma. Vai, vai, toma, toma. Aí novinha fica de quatro que eu arrebento. Vai, vai, toma. Toma na pepequinha. Então toma. Toma, toma, toma. Chama o teu bugo malvadão. Vai, vai, malvadão. Chama o teu bugo malvadão. Chacala, baia. Malvadão. Chama o teu bugo malvadão. Vai, vai, malvadão. Davidson. Vai, queridinho, é da profissão perigo. O TL te acionou pra fuder, pra fudar o bicho. O Enzo te convocou pra fudar o bicho. Não chama pelo nome, chama pelo apelido. Os meninão da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem aí vendo. É disso que elas gostam. Só tá pão nervoso no avão. Toma! Tá gostosa. Tô nem aí vendo. É disso que elas gostam. Só tá pão nervoso, só tá pão nervoso, só tá pão nervoso, só tá pão nervoso, só tá pão nervoso. Pete marcha filando, chutei o barraco, fingi que eu nasci hoje com história e capa garri. Ela vem jogando, joga, vem jogando rabi, joga, vem jogando, joga, vem jogando rabi, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Joga, joga, joga, joga. Tu vai jogar, vai sim. Tu vai jogar, vai sim. Tu vai jogar, vai sim. Joga toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda, toda. Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é nossa. Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é nossa. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Bora, bora, bora, bora. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota pra cima. Quem tá misturando? Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco. E cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Muito mais, muito mais. Eu quero mais. E quem tá solteiro joga a mãozinha pro alto. Pra cima, pra cima. Bora, Alex Carvalho. Ele toda a galera. De brincadeira, eu meto tudo, eu pego firme pra valer. chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo. E vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Olha essa batida agora, vai. Essa batida mais, é nessa batida mais, vai. Vai, vai, vai. Pega logo tua gata, pega o teu gato, pra gente curtir essa, pra gente curtir essa, pra gente curtir essa. Vai, maestro, libera. Assim, vai. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Rafa, porta-retratos, Pepe Show, tudo quebrado. Lucas Helder junto com o Alex Carvalho aqui comigo. Pedaço de amor pra todo lado. Como é que tá, como é que tá? Tá doendo, tô sofrendo. E ela não tá me atendendo. Alô, baby! Que saudade. Que vontade de tacar meu celular. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. A mulher, que daquele jeito, hein? Oh, a mulher! Tudo pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo desejo, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. E agora, papai? Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita pedaço. Nosso parceiro Fernandinho também daqui na área comigo. Faz isso aqui. Alô, Fernandinho! Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Potência tá aqui com a gente, alô Nani. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me tudo que a gente já fez foi pouco. Bora na cabana, seu corpo. Tô querendo te beijar de novo, vai, vai, o teu beijo me tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Faz tempo, hein, Fernandinho? Raparigas, hein, você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua... E aí, rapariga? Vai. Faz tempo, hein, Fernandinho? Tá, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delírio, fico louco, você desce. Galera de Piratuba aqui comigo! Aquela nossa transa é gostosa demais. Vai, rapariga. Volta, rapariga. Volta, bebê. Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim. Sabe de imperador? Davidson. Maestro. Maestro. Paredão. Alô, meu maestro Davidson. Bora no piseiro, no piseiro, no piseiro. Eu tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirar lá do cabaré. A mulata é gostosa, ela é profissa demais. Ela vem me seduzindo, é bom. Nosso amigo Douglas Menezes, é... o Matheus e a galera da 150 aqui comigo. Até... valeu com todo carinho. Como ela chapa é quente. Volta, rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita. Manda eu colocar de novo, aquela nossa dança é gostosa demais. Volta, rapariga. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita. Manda eu colocar de novo, aquela nossa transa é gostosa demais. Taca a boia, Ned Gomes, aqui comigo. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai beber, vai chorar. Alex Carvalho, o nome da fera. Você vai beber, vai chorar. Ele e toda a galera aí, meu irmão. Vai, vai, vai, vai, vai. Amigos gravações, gravando tudo! Cê tá achando que eu sou chique, velho? Vixe, Maria! Mas chega agora e depois esquece! DJ Davidson! Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem manda escolher a paz, eu parei não. Eu tô chegando. Seu coração baixinho vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Você vai beber, vai chorar. Vai, vai, vai, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou. Seu nome da fé. Alô, meu maestro Davidson. Vamos juntos te amegar. O piseiro vai bombar. Onde é que tá? Fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô assim. Sei que já é tarde, rodei a cidade. Mas você insiste em esconder. Responde essa mensagem, isso é maldade. Quero ficar com você. Taca a boy, Davidson. E a Nani Potência. Quando lembrar da gente, compartilhando a roupa. E se vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente, compartilhando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca.

nosso parceiro Fogaió. Da equipe dos moleques. Ostentação aqui comigo, obrigado, Fogaió. Dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma chance, vai. Pro nosso romance. Não tem mais um lance. Desses que fez, vai. Me sinto tão sozinho. Precisando de você. Amor sem teu carinho, prefiro até morrer. O maestro DJ Davidson. Literalmente as melhores. Vai curtindo aí que eu quero ver, vai. Por onde eu vou? Penso em você. Não aguento mais. Alex Carvalho vai viajando aí, meu irmão. A noite cai. Não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Acabou e deixou de ir pro Mato Grosso pra curtir as marcantes aqui no Pará. Oso cobra encontrar você com o DJ Juninho. Sagrado, como se sou. O rock do maestro. Tô como se sou. Que você quer? Eu quero mais. Um pouco mais. Depois do amor. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou. Vai viajando das marcantes, Chacaramaia. De mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz. Valeu, Alex! Alex Carvalho. Forte o sentimento que tenho por você. Oh yeah. Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim. Vem, vem, vem pra mim. Vem pra mim. Igor Show, você tá. Olha a galera do Moju chegando junto. Meu irmão, vem te embora, Igor. Pra aprender. O meu amor jogou fora. A vida continua. Eu vou vencer. Não esqueça um dia. Quando você menos esperar. E o quê? Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora. Noite. Aquela noite de amor. Olho nos olhos, te falei, amor. Que na vida tudo passa. Tudo passa, não passa. Isso tudo passa. Então toma. Essa saudade dói demais. Parece nunca acabar. Lembra aquela noite quando eu te beijava? Você jurava me amar. Eu ainda lembro. Agora estou sozinha, sem os teus carinhos. Sofrendo pelo teu amor. Eu nunca te abandonei. Porque você se foi sem mim. Eu sempre amei você. estou. Só não posso explicar por que o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou a... Vai, Alex, vai, Alex! Esperar. O show é dúvida pro Ele tá na área, meu irmão. É só discar, não finge que já me... Égua, Igor, não me abandona. Me diga, meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu. Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Ele não abandona nunca, tá? Diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Faço um ano sem ficar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que cê vai mudar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu. Bora aí, Igor Show, bora pra cima. Mandar algum sinal dizendo que cê vai mudar. Alan Quaresma tá aí comigo, alô, Alan. Agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Toma, toma, toma. Toma na batida, na batida, na batida. Olha, dia 14, faço M pra ti. O aniversário do Igor Show. Eu faço M pra ti. Daniel do Acordeon. Não... E Sassá Moral, meu irmão, vai ser muita honra. Bora comemorar desde hoje, né? Tem meu coração, uma ciota light que tocou nossa canção. DJ Milene em Portugal, é pura agitação. Vou te dar o meu amor. Bora, chaca na maia! Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Uma ciota light, o nosso amor não vai ter. Toma, toma, toma, toma! Me doida nessa! Não, não, não, não. pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. Gira, gira, gira, gira tudo. Meu carro. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, as mãos pra cima, vai girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Tá girando, vai, vai. Todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco, audição digital, tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco, louco, louco. Inclusive o DJ, o DJ. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Empurrar, empurrar, empurrar. Bora aí, Guxão! Empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. Que o C15 vai empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Toma, toma, toma, toma. Acelera! Acelera tudo! Vai, vai! Toma na batida, toma, toma na batida. Explode o bagulho! Vai, vai, vai. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Quem tá pegando? Fogo no parque. Pegando todo, pegando todo, pegando todo, pegando todo. Pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Esse é o DJ Paulinho. Atenção, mulher. Tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, fode. Tô com fome de buceta. Fode, fode, fode, fode. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma chifre pra caralho e quer sentar na minha pica. Quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar, quer sentar. Toma chifre pra caralho e quer sentar na minha pica. Toma chifre pra caralho. Bora, chega na baia. Vai, fogo. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. Atalaia é o caralho, eu vou pro rock do maestro. Vem pro rock do maestro. Vem pro rock do maestro. Vem pro rock do, pro rock do, pro rock do maestro. Atalaia é o caralho, eu vou pro rock do maestro. Vou pro rock do maestro. Vou pro rock do maestro. Vou pro rock do, pro rock do, pro rock do maestro. Fim de semana. Diz que tá com saudade. Tô na sua lança batida. Quer o que salto gostoso? Passava os galhares aqui. Diz que tá com saudade. Na sua lança batida. Quer o que salto gostoso? Passava os galhares aqui. Maestro Davidson tá tocando e aqui é bagulho doido. Maestro Davidson tá tocando e aqui é bagulho doido. Bagulho doido, doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido, doido, bagulho doido, doido, doido. Olha aqui o bagulho doido de novo, maestro da chaga na baia. Toma cafeado, toma, toma, explode o bagulho. Pode! Pode chorar, pode sofrer, pode ou não pode? Pode chorar. Mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora na moral. Você quis ir embora, agora embora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Vai, fogo, fogo. DJ Índio é o brabo, boa. Bora no caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Davidson, Davidson. Bora falar de amor, maestro. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. É o Big Show, DJ. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Eu vim pra... Valeu, Igor Show! Luiz Sandi também, gerente Rafa. Volta, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Toma banho de leite, etiquete, toma banho de leite, etiquete, toma banho de leite. Aí, Geneta MT, esse é o DJ Paulinho. Ela tem 19, tava bebendo. Nesse bate, quer se envolver, o que cê veio. Ano passado eu taquei, pote de água e preservei. Eu acabou a água, toma banho de leite, etiquete, toma banho de leite. Hoje eu vou, explodir o maraqueta. Hoje eu vou, explodir o maraqueta. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrastando um morro que eu te levo pra vitória. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrastando um morro que eu te levo pra cá. Tô louca de lança? Chama, porra. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama assim, ó. Que minha bunda balança. Já tô uma onda forte, já tô uma onda forte. Tô vendo uma cara em cima do poste. Já tô uma onda forte, já tô uma onda. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, traio na balada. Bora, meu parceiro, Alex Carvalho! Olha isso, olha, mano. Essa vida é muito. Desde cedo, né, meu irmão? E eu já fui ser velho como é. Então para o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, volta de ré. Entra na fita, para nós embrasar. Começar danada que tão doida pra sentar. Pula lá. massa, todas elas querem me dar. É o pulso do rudo, na parte do pito. Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida de... Valanzinho! Arrasta pra... Bate Águas Lindas aqui na área, alô, Alanzinho! É muito louco, é, é. E eu já fui, cê bem como é. Salvaram o mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, vontade é. É o pulso do rudo, na parte do pito. Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro. DJ Davidson, o rock do maestro é foda.